Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor, eis que o noivo vem, preparadas estão as nossas lamparinas. O azeite não pode faltar, aceso o pavio tem que estar, aguardando o esposo que a qualquer momento chegará. Excelsa glória, coroado está, de justiça e poder, a destra de Deus está, esperando dizer, vai meu filho, vai, resplandecente de glória, Cristo está à destra do Pai, ele virá brevemente, a sua noiva buscar. Pode ser ao meio-dia, ou quando a noite chegar, ou na primeira vigília, ou mesmo de madrugada. Ouve-se um clamor, eis que o noivo vem, preparadas estão as nossas lamparinas. O azeite não pode faltar, aceso o pavio tem que estar, aguardando o esposo que a qualquer momento chegará. Eis que ele vem na primeira hora, ou quem sabe no entardecer, até mesmo quando vir anoitecer. Ouve-se o clamor, eis que o noivo vem, preparadas estão as nossas lamparinas. O azeite não pode faltar, aceso o pavio tem que estar, aguardando o esposo que a qualquer momento chegará. Amigas, estamos cansadas e tomadas pelo sono. Descansemos um pouco, até que o nosso noivo venha. Vigiai, pois, e estai atentos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Preparai vossas vestes, veja se não tem mancha, pois o noivo é fiel, sua vinda é a nossa esperança. Verifique também os seus véus, se estão mais brancos que a neve, pois o noivo é santo e santidade ele pede. Humildade e prudência, mansidão e pureza, pois o noivo é sincero e voltará com certeza. Para o nobre evento que se dará o casamento, ouve-se um clamor, eis que o noivo vem, lamparinas acesas e os vasos transbordando. Ele não avisou, porém como um ladrão chegou, quem estava atento ouviu-se um grito, eis o noivo e nas bodas entrou. Quem tinha aceso o pavio, ao encontro do noivo subiu, porém quem ficou lamentou, mas quem partiu, partiu. Entrai, virgens prudentes, pois o reino do céu já vos espera desde a formação do mundo.